7, corredor Axé, mil pés em condições visuais. Verifique seu transponder, moto Tiara. Controlando 98, campo de transponder 5162. Vicente, informe no farol da barra, guardião 07. 02. Desculpa. Pela minha apresentação radar, o senhor está a 1 no meu pé na área proibida em Camaçari. Seria para curva direita, cerca de uma milha. Você já tá saindo da área, já cruzou uma milha abaixo aí do contorno. Já tá saindo da área, só pela informação. Poxa, só informando que o senhor efetuou na nossa apresentação, o senhor ingressou uma milha abaixo do contorno aqui no nosso videomapa. Ok, Vicente. Solo Salvador, boa tarde, azul 4131. É, poderia passar a saída prevista para o 4131? Tá, é o Leda Bridge. Tá, é o Leda Bridge, muito obrigado. 4131. Solo Salvador, Oceania 1142. 1142, Recife, autorizado 350, via Paris 58. Decolta 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1-1-9-8, transponder 5-1-5-0. Lima Fox? Escuta. Vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju. Direto Cairo Lorenzo, 025, Vitor Juliette, autorizado. 025, Cairo, Vitor Juliette. Para o táxi 6315, a bordo são 167, autonomia de 4 horas, alternando Rio Galeão. tá livre o táxi, ponto de espera, confirma a torre? 18-6, 1-8-6. 18-6, obrigado. Chame para ingresso na pista 1-7. Para 200, chama Recife 1-260-2288, no 489. Salvador, boa tarde, boa noite, 642. Por 648, contato radar corrigindo. A sua identificação desse mantém 050, chegada Mare. Chegou, 050? Confirmo, 050 na chegada Mare, igual no 648. Certo, obrigado. 050, chegada Mare. Lima Papaquilo, tem livre ingresso, reporte alinhado e pronto, 917. Oi, Oceaner 6315, boa tarde, tá, pode esperar pronto. Oceaner 6315, a linha e decola, vento 110 graus, 109. Autorizado alinhado e decolar o 6315. 1862 para ingresso no circuito, solicito que façam essa verificação no seu equipamento aí de boa. Ok, graças pela informação, estou em Salvador. Salvador, é o guardião 02? Guardião 02, vai prosseguir para o Pátio Grande. Tem ativo. Autorizado, direto parte do Graé, vento 100 graus, 109, guardião 02. Uma centena com a dezena, direto parte do Graé, guardião 02. Esse que é Bequilo com curvas pela esquerda, descida em condições visuais, em ponte cruzando 2500 pés. Aquilo vai aguardar aproximadamente uns 2 minutos para início da decolagem devido ao tráfego que está decolando agora da pista 1-0. Olha, o Aquilo sopando aqui é instrumento. Coordenar controle, só um minuto. De Quebec Kilo, frequência livre. Aquilo na escuta? O controle solicitou que aguardasse. Aguarda só mais um minuto que já vai liberar direto para a PUCA. Aguarde. Eu sei que aquilo está no momento. Minha 315 decolador. 6315, decolou 53, controle 119, decimal 8, uma boa tarde. 198, tchau, tchau. Via corredores, informe em parede. Zero, um, cinco, três, isso mesmo. Controle Salvador. Boa tarde, Xuné 6315, decolando, escuta, se possível, dá ela na proa. Xuné 6315, no fim, contato, radar na decolagem, submantenha 360, após 2000, direto líder. Após 2000, direto líder, ascensão pre-60, autorizado, 6315. Confere, Lima Lima Fox, chame agora Recife 2545, alternando 2685. Papa Kilo, livre decolagem, vento 110 graus, 102. Siga Guardião 07. Torre Alfa, papapá, Michael Flag. Prossiga, Michael Flag. Fracusa, venda 28. Autorizado, Michael Flag. Guardião 02, solo ao 55, no corte frequência livre, uma boa tarde. Até através do Parque Ituaçu na minha escuta, agora na transferência torre, 500 pés, 1012 ao altímetro, em condições visuais, 07. Oi, boa tarde. Valeu, boa tarde. Boa tarde, Papatango, Lima Papatango, cruza mil pés nessa escuta. Lima, Papaquilo, contato, radar na decolagem, submantenha 170, saída Puca. 170, possibilidade de voar Puca, ela é presente, Lima, Papaquilo? Aguarde. Papá, Michael Mike livrou o cruzamento da 28. O Michael Mike vai manter a linha do litoral ou vai regressar a Salvador? Afirma, até o farol de Itapuã e regresso seguido. Gente, só autorizado até o farol de Itapuã, Michael Flay. Ai, que... O nome 648 vai atingir o 050. Desça para 3.000 pés, o altímetro 1.012, o voo no 648. Ok, 3.012. Guardião 07, chame tu em 1862. 1862. Papa Kilo, voa e Puca, corrigindo o Jamo. Boa, Jamo, Kilo. João 07, forma um tráfego helicóptero 500 pés, Michael Flank vai prosseguir até o farol de Itapuã. O Guardião 07, condições de cruzar agora sinal da 1-0 para aproximação direta. Corte, eu sou autorizado, vai direto para o pátio, vai cruzar o 1-0. Chama na final. Chama no final do pátio do Gré, vento 110 graus 109, Guardião 07. 7. Matango, prossiga. Matango, condições visuais 510, 1012 no altímetro, informe através do farol da barra, rotor matado. Vê sem condições visuais, já está visual com o local de pouso. Frequência livre, desce em condições visuais, Vitor Nisbet, chame no retorno. Livre LS, desça para 2000, informe estabilizado no localizador da 10. Ok, 2000 livre LS, é para estabilizado. Oxané, 6315, cruzeu 130, chame agora Recife, 251, alternando 3325. 251, 3325, 6315, boa. Parado, solo controlado, Guardião 07. Romeu, informe visual com o campo. Certo, visual. Gente, agora a transferência tua. Pode falar rotatória? Estimativo, porém agora a transferência tua. Obrigado. É, tá bom, meu. Microflight. Meu, torre 1862. 18-6, obrigado. Torno, tá passando através de Fala de Tatuá para TAC 5. Estou aqui no Tango Romeu. Você tá direto para TAC 5 autorizado, reporte no solo, 120 graus, 10 mais Mike. Tango Romeu, consiga final da 17, reporte lá de 3 milhas, possibilidade de 360 devido ao tráfego final do zero. Pode aumentar aqui o Tango Romeu então, prosseguindo o final da velocidade direto. Então, o ideal é que reduza, ok? Reduza o máximo possível. Reduzindo então. Afirmativo Guardião 07 ao 01, frequência livre. Torre 1-8-6, bom pouso, gol no 648. 8-6, obrigado, até daqui a pouco. Torre, o Michael Flack está no final do TAC 5. Aqui fome no solo. Torre, Salvador, uma boa tarde, gol no 648. 648, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 109, 648. Vente, 648. Então, o Romeu ultrapasse, ok? Curva esquerda, ultrapasse a final do 17 e faça uma curva depois pela esquerda para realinhar para a final, Romeu. Ok, sim, está mantendo ainda, posso manter a prontadora da cabeceira 28? Mantenha a proa até a final, ok? Que aí vai ser a final de 3 milhas. Aí quando chegar no alinhamento da pista, caso necessário, vai fazer curva pela esquerda para poder enquadrar novamente a final, ok? Sem problema, estou reduzindo. Vou na 648, passo externo 3 checado. Afirmativo 48, livre pouso, vento 120 graus, 10 mais, falando do tráfego visual sua esquerda para o 7, mas já está coordenado, caso necessário, ele vai atrasar para o pouso. Gente, obrigado. Michael 02, frequência livre. Gente, autorizado direto para a posição, o hotel de Matel. Autorizado. Telematango, mude o transponder para 0164. 0164. O meu, faça um 360 curto pela esquerda para interceptar o 17. Ok, vai fazer um 360. Se quiser, prossegue. Eu estou visando com gol e dá tempo. Estou com 70 nós. Ok, se desse tempo, eu autorizar. Ok, faça 360 pela esquerda e aponte a interceptando. Ok, então. Vai fazer um 360 aqui no Tango Romeu. Azul 4131, assistente da Mike, solicita o 360 para Campinas. Azul 4131, pronto, cópia. Afirmo, 4131. Azul 4131 para Campinas, autorizado nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, Bridge. A aerovia Pesolão 96, Belo Horizonte, direto Zanete, direto Pira, direto Mendes. Controle Salvador, Operem 1, no 9, decima 8, Torre 1, no 8, 6, Marciana 54, no 1, Azul 4, no 3, 1. Autorizado 360 para Campinas, conformado do plano, Brasil 16, saída, decola da 1-0, saída da Euleda Bridge, com primeira curva direita. O controle é 19-1, 5411 no transponder, 18-6, torre azul 4131. Azul 4131, correto, e pronto para pushback, acionamento. 74131. Solo, Chanel 6213, no 62 é pushback, acionamento. Xenef 6213, no 06, vai coordenar com a equipe de solo. O tráfego da companhia que já realizou o pushback no gate, está realizando o pushback no gate 7. Faz o passamento da rebanho da companhia retaguarda, inicia o pushback em cima táxi. Xenef 6213. Após a aeronave da companhia autorizada, após a táxi 6213. Para o centro administrativo. Frequência livre, eu estou lhe matando. Reporta um regresso. Alfa India Gate 3. Alfa India Gate 3, repassa. Cópia Alfa Vitor Juliette. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Tem, qual transponder estacionado, Romeu Oscar Bravo? Eu tento atraso ali na final para o centro administrativo. Reporte visual com local de pouso, Romeu Oscar Bravo. O Xanar 6142, táxi via Juliette e Alfa. Próximo ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajustando 0-2. Forma o tráfego do Boeing da Gol, está passando agora a cruzar a Juliette e prosseguir via Alfa para ingresso no táxi Índia. Passa após a passagem no gol, do gol. Apresenta o plano de voo, notificação, Romeu Oscar Bravo. Deus, só por favor, seu Rogerinho. Eco Romeo November, tá pronto para cópia? Salvador, Oceanema, a 326 vai atingir 9950. É 326, boa tarde, a senhora identificação, desça a 2 mil pés. Via Mare, ajuste 1012, reposto localizador. Tente Via Mare, descendo para 2 mil pés, reportará no localizador. A torre 198, decimal 6. Aciona o 0276 no transponder com o meu November. Confirme se vai prosseguir visual ou instrumento. Até que eu posso não visual, então 0175. É com o meu November ciente. Então, autorizado nível 075, está correto disponível, decola da 1-0, com primeira curva à esquerda da linha do litoral, restrito 1 no mil pés, até a liberação do controle em Salvador. Correta com o Romeu November, já está acionado? Para o acionamento. Livre acionamento, chame táxi, é com o Romeu November. Trem de Juliette, pronto, Juliette para Cairu, no meu pés, aprovado, decola da pista 1-7 com curva direita, corredor axé, controle 1-1-9, decimal 8, torre 1-8-6, aciona 0160, vitorinho de Juliette. Hotel Matango, Brasília. Hospital de Piaçã, pessoal, Pato 4, Pato 4. Está autorizado a presente direto, final do Pato 4, reposte no solo, vento 1-2-0, graus 1-0, onde estamos? Grato, Pato, apontará. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, ajuste no 0-1-2, boa tarde. Juliette Alfa, 126, 0-1-2, obrigado. Vitorinho via Juliette, proteja a autorização. Alfa Vitor Juliette, aguarde cópia. É com o November, livre táxi, confirme o PLB. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 1-0, chame a torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0, 1-2, é com o meu November. De Matão, informe do solo. Tá. 6142, decola 1-2, controle 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, 1-9, decimal 8.